socando cada, eu vou tá socando cada, eu vou tá socando cada. DJ o Diabo Brabo, porra. Sequência de pressão, sequência de pressão, sequência de pressão, sequência de pressão. Toma, toma, toma, toma, toma de ladrão. Toma, toma, toma, toma, toma de ladrão. Quebra esse quatro com caquiado da arminha. Quebra esse quatro com caquiado da arminha. Toma na pressão e faz o caquiado. Toma na pressão e dá ali no gingado. Faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado. É só botadão, é só socadão, é só botadão, socadão nessa safada. É só botadão, é só socadão, é só botadão, socadão nessa safada. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão. Hoje é rock de ladrão. Hoje é rock de ladrão. Hoje é rock de ladrão. Hoje é rock de ladrão. A morena tá maluca, tá toda apaixonada. A ruivinha tá maluca, tá toda apaixonada. Eu vou dar só catucada. Eu vou dar só catucada. Eu vou dar só catucada. DJ o Diabo Brabo, porra. Sequência de pressão. Sequência de pressão. Sequência de pressão. Sequência de pressão. Toma, toma, toma, toma, toma de ladrão. Toma, toma, toma, toma, toma de ladrão. Quebra esse quatro com caquiado da arminha. Quebra esse quatro com caquiado da arminha. Toma na pressão e faz o caquiado. Toma na pressão e dá ali no gingado. Faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado. É só botadão, é só socadão, é só botadão,